de Colônia Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo, a chegada dos Peter II. O velho Peter, que havia dado tudo por seu filho e neto queridos, percebia que ficaria em desamparo sem os dois homens empreendedores. E, de fato, o velho patriarca, no final de sua vida, passou por ter dificuldade e morreu sem saber o quanto o seu Francisco e Augusto Peter haviam progredido na colônia Santo Ângelo. Os Peter possuíam uma pequena chácara de 2,5 hectares e se dedicavam à pesca no mar Báltico. Quando Francisco saiu de Sorenborn, contava com 57 anos de idade e seu velho pai contava já com 85 anos de idade. Augusto, filho de Francisco, havia seguido os passos do pai. Augusto construiu, em 1860, um moinho e o pai, Francisco, tentou o mesmo na linha Teutônia. Logo após o desembarque na colônia Santo Ângelo, Carolina, a esposa de Augusto, ficou muito perturbada com a floresta e com os mistérios que a continha. Mulher sensível e até culta, não possuía um caráter forte e aparentava não estar acreditando no que via. Nos galpões no Cerro Chato, nos primeiros meses de novembro, havia uma confusão geral. Os colonos não se entendiam e até brigavam. Os galpões não passavam de coberturas de sapé e de paredes mal acabadas de pau a pique. Os colonos haviam sido ali largados sem mesmo disporem de camas. Para permanecerem, tiveram que improvisar no chão folhas de bananeiras tramadas com taquaras para as crianças sobre as poucas cobertas de que dispunham. Carolina Peter, mulher sensível e até acostumada a viver na sua confortável, mas pequena casinha em Sorenborn, na Pomerânia, não se conformou com a nova situação. Desde o momento em que havia desembarcado, implorava ao marido para que retornassem. O caso, sem dúvida, era grave e precário. Haviam nos galpões alguns bêbados e mulheres de boa índole, misturavam-se nas cabanas mal divididas com uma espécie de promiscuidade.